Questão de sensibilidade entrando no ar aqui, Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Renato, apresentando esse programa de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser sagrado. E nesta semana nós tivemos uma viagem especial logo após a Semana Santa, logo após a Páscoa, que foi exatamente a celebração do renascer, dessa energia que se renova, e com muita alegria porque tivemos a música brasileira com shows fabulosos dos maiores nomes da nossa música, algumas apresentações raras, e hoje continuamos na mesma linha. Existe aquela famosa frase, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu não sei se isso é verdade ao pé da letra, mas eu sei que você, que me ouve, é mais do que bom sujeito, é mais do que boa amiga. E acredito que você goste do trabalho maior de Beth Carvalho. Talvez, é difícil dizer isso, mas no meu entender, daquilo que eu vi da Beth Carvalho, e olha que dizer isso é algo sério, o espetáculo mais bonito apresentado por ela é Beth Carvalho Canta o Samba da Bahia. Um primor, perfeito. A dificuldade que eu tenho tido durante a semana, e no caso da Beth Carvalho ainda mais, porque é um show longo, foi reduzir todo esse material para uma hora. Eu tenho falado pouco, não é? Faço apresentação, mas eu tenho trabalhado muito preparando o material dessa semana, primeiro porque muitas vezes, como no caso da abertura que foi com Elis Regina, era um material que precisava de um tratamento sonoro. Segundo, os cortes todos que fizemos durante todo o tempo, e para que você não perceba a passagem e sinta como se estivesse assistindo ao espetáculo, usando a sua imaginação e voando. Então, terminamos a semana, já nos preparando para o fim de semana, com esse clima festivo, de samba, de música brasileira da melhor qualidade, com Beth Carvalho. Fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado e segui na direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. Aí de carroça andei com padre. Aí de carroça andei com padre. Aí de carroça andei com padre. Aí de carroça andei com padre. Senhora, e da carroça enfeitada eu saltei, com água, flores e perfume, a escada da colina eu lavei. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei. Ah, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado e segui na direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. Aí de carro sentei o madre. Aí de carro sentei. Aí de carro sentei, compadre. Aí de carro sentei, compadre. Ah, quando eu cheguei lá no Bonfim, minha senhora, e da carroça enfeitada eu saltei, com água, flores e perfume, a escada da colina eu lavei. Aí que foi bom. Aí foi que eu sambei no fado. Aí foi que eu sambei no fado. Aí foi que eu sambei no fado. Aí foi que eu sambei no fado. Compositor maravilhoso aqui da Bahia, que é o Ederaldo Gentil. E quem vai participar comigo nessa música é um dos maiores músicos que eu conheço, não só do Brasil, como do mundo, que é o meu querido Armandinho. Boa noite. E a música que eu escolhi, de Roberto Mendes e Jota Veloso. Raiz. Lua cheia mais bonita, acobreada de luz, na sombra de uma jaqueira, vejo que é prata e chão. Muita palha na cabeça, a totô no coração. Banho de floral valveja, os caminhos da proteção. Lá na beira do mar, as folhas de sultão, nos metais de ocorrer, vento, raio e trovão. Na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Lá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de Ogumê, vento, raio e trovão. Lá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Dentre as chagas dessa vida, pra tristeza não tem perdão. Os marris há muito abrigam a raiz da salvação. Entre as peles mais bonitas, sedas, marfins e corais, a riqueza mais precisa é saúde, amor e paz. Lá na beira do mar, as folhas de sultão, os petais de novo vento, raio e trovão. Voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Lá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de Ogumê, vento, raio e trovão. Lá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Vai, Maria. Lua cheia mais bonita, acobreada de luz, na sombra de uma jaqueira, vejo que é prata e chão. Muita palha na cabeça, a totô no coração, banho de floral valveja, os caminhos da proteção. Lá na beira do mar, as folhas de sultão, os metais de ogumê, vento, raio e trovão. Tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Tá na beira do mar, nas folhas de sultão, nos metais de ogumê. Aí, Roberto. Vento, raio e trovão. Tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos, Orumila bendice, será a voz da canção. Entre as chagas desta vida, pra tristeza não tem perdão. Os marris há muito abrigam a raiz da salvação. Dentre as peles mais bonitas, sedas, marfins e corais, a riqueza mais precisa é saúde, amor e paz. Lá na beira do mar, as folhas de sultão, os metais de ogumê, vento, raio e trovão. Tá na voz mais bonita, que tem graça nas mãos,

Eu vou convidar a Nália. Se a Nália não quiser ir. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Que beleza. Aí, Danilo. Eu vou só. Vamos lá. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Ah, se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Obrigada, Danilo. Danilo não poderia faltar, primeiro por ser filho de Dorival Caymmi e também como um parceiro que está comigo desde o início da minha carreira. Penso que vocês não sabem, ele é um dos autores de Andança, meu primeiro grande sucesso. Por onde for, quero ser seu pai. Viva Beto Carvalho, gente. Nesse espetáculo, eu só canto compositores baianos. Gordurinha era baiano. E eu vou chamar para cantar comigo a divina, maravilhosa, Daniela Mercury. Você que é divina, maravilhosa. Opa! Linda! Eu sou o pop, bebop no meu samba, quando o tio Sam pegar o tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e na zalumba, quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Durururururu, pop, bebop, bebop, pop, bebop, bebop, pop, bebop. É, eu quero ver a confusão. Quero ver a confusão. É o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio de frigideira numa batucada brasileira. Eu sou pop, pop no meu samba, quando o Dilson pega o pandeiro. Quando ele pegar o pandeiro e nos arruma, quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Eu quero ver a confusão. Quero ver a confusão. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. É o samba rock, meu irmão. É uma compensação. Quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Papá, papá, papá. Quero ver, quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver, quero ver. Quero ver Bete samba, Bete samba. Bete é o samba. Ai, Daniela! Uma honra estar aqui com você nesse tempo da música baiana, vendo você cantar e homenagear os nossos compositores. Quando eu estreiei um Canecão com o Canto da Cidade, Bete me abraçou emocionada e disse: menina, você trouxe o samba de volta para os pés do Brasil. E eu chorei emocionada e fiquei muito feliz, porque o samba é o meu país, é o seu país. E você é a maior sambista de todos os tempos. Obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada. Batatinha, tive o prazer de conhecê-lo. Um grande compositor da velha guarda do samba da Bahia, foi mostrado ao Brasil por Maria Bethânia. E para cantar comigo, veio meu querido amigo Carlinhos Brown. Carlinhos. Eu não sei fazer a chuva, eu não sei fazer orvalho,

todos nós baianos, tê-la como amiga, parceira e, acima de tudo, tê-la como samba. Muito obrigado, dona Beth. Obrigada, Carlinhos. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada, filha Gisazzi. Bom, agora eu vou chamar um patrimônio da Bahia. Uma das maiores riquezas que essa terra tem. Vem cá, Riachão! Lindo! Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Amém. Por cima, mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima. Essa vai pra você, Deraldo Gentil, gerando pérolas finas. Ah. Aí, Deraldo. Fala, Armandinho. Sambista baiano, meu querido amigo, grande compositor, que já gravei músicas dele, como O Encanto do Gatuá e Traz a Vida pro Sereno, Edil Pacheco. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei. Abracei o mar. É festa no céu, é lua cheia, sonhei. Abracei o mar. E na hora marcada, dona Alvorada chegou para se banhar. nada pediu cantor pro mar, e nada pediu conversou com o mar, e nada pediu e o dia sorriu. Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar, e nada pedi, entreguei ao mar, e nada pedi, me molhei no mar, e nada pedi, só agradeci. Oromi mar, oromi maior, oromi maior, e abatou a eie. Abracei o mar, a lua cheia, abracei vocês. Abracei o mar, abracei o mar, a lua cheia, abracei. Abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei. Abracei o mar. É festa no céu, é lua cheia, sonhei. Abracei o mar. E na hora marcada, dona Alvorada chegou para se banhar. E nada pediu, cantou pro mar. E nada pediu, conversou com o mar. E nada pediu, e o dia sorriu. Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema, presentes eu fui levar. E nada pedi, entreguei ao mar. E nada pedi, me molhei no mar. E nada pedi, só agradeci. Oromi mar, oromi maior, oromi maior, que abatou a iê. Oromi mar, oromi maior, oromi maior, que abatou a iê. Querido Valmir Lima, essa música eu gravei em 1979 e agora estou colocando no DVD, e convidei para cantar comigo uma grande estrela aqui da Bahia, uma grande cantora, uma grande pessoa, Margarete Menezes. Ela e seu cavaquinho pelas ruas do Rio de Janeiro, não é? O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim, não vai gastar depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei não é meu não, é da escola, por favor não mete a mão. O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim, não vai gastar depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei, ara, não é meu não, ara, é da escola, por favor não mete a mão. Você lembra muito bem, me lembro sim, no outro carnaval, você chorou porque não pôde desfilar. A fantasia que eu mandei você comprar não ficou pronta, porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar. Você, eu nem vou dizer pra não envergonhar. Você, eu nem vou dizer pra não envergonhar. O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim, não vai gastar depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei, ara, não é meu não, ara, é da escola, por favor não mete a mão. Você lembra muito bem, me lembro outro carnaval. Você chorou porque não pôde desfilar. A fantasia que eu mandei você comprar não ficou pronta, porque o dinheiro que eu lhe dei pra costura, você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar. Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar. O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim não vai gastar, depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei não é meu não, não é meu não, é da escola. Por favor, não mete a mão. Mas Gil, você lembra muito bem, lembra sim, no outro carnaval. Você chorou porque não pôde desfilar. A fantasia que eu mandei você comprar não ficou pronta, porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar. Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar. Você, eu nem vou dizer pra não me envergonhar. Paparará, paparabada, papapará, paparabada, papapará, paparabada, papapará. Oh! Betinha, só pra as memórias, quando, aquele tempo, né, quando eu cheguei ao Rio, ela também, eu começando, ela também, ela começou um pouquinho depois, né, levada pelas mãos de Nelson Cavaquinho, não era? Deu um cavaquinho pra ela, você tem até hoje, não tem? Tem, maior relíquia que eu tenho, é o cavaquinho toca, do Nelson. E toca, hein? Toca. É ela. Bete, querida. Meu amor. Na sua terra, viu? Oh, tá aí. Com certeza que eu amo a Bahia. Sua terra de adoção. É. É. Gil, olha só. Você teve uma atitude maravilhosa esse ano. E eu fiquei muito feliz. Você tombou o samba de roda da Bahia. Na verdade, se tornou patrimônio. Foi a Unesco, né? Foi a Sim. Unesco. A gente pediu a Unesco. Mas Unesco foi na sua gestão. Na sua gestão. Iniciativa nossa, digamos. Tá bom. Deus vos salve, lua nova. Deus vos salve, quem vos cria. Deus vos salve, a estrela branca e o rosário de Maria. Nos livre de dor de dente, ererê, da língua do povo e de água corrente, ererê. E toda vez que aqui voltar, dindinha lua, traga de sua semente. Mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as verdes matas, esse rio, esse mar. Mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as verdes matas, esse rio, esse mar. Vai, Margarete. Lua cheia em seus quartos, tão crescentes, tão minguantes. Lua que clareia a estrada, orienta os viandantes. Pede ao vento que semeie, pede a chuva pra molhar a semente que me traz, dindinha lua, em cada quarto de luar. Mãe natureza, mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as verdes matas, esse rio, esse mar. Mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as verdes matas, esse rio, esse mar. Mãe natureza, mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as verdes matas, esse rio. Clareando as verdes matas, esse rio, esse mar. Mãe natureza, que beleza é o luar, clareando as

tristeza é, senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. Vai, Caetano. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba. Aquele samba assim, que você me ensinou, como é que é? O pezinho assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão. Todo mundo! Apavora. Tudo demora em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Todo mundo! Cantando eu mando a tristeza. Cantando eu mando a tristeza embora. Ah, Caetano. Aí, grande Bete, maravilha. Obrigada, Caetano. É o samba da Bahia, o samba do Brasil, deve muito a essa mulher. Obrigada, Caetano. Beijo. Assis Valente foi um compositor baiano que deu vários sucessos para Carmen Miranda. Eu vou cantar Brasil Pandeiro, que é dele, com uma figura maravilhosa aqui da Bahia. Ela é a alegria da Bahia, Ivete Sangalo. Ivete! Sorte para nós, meu irmão. Olá! Boa noite, minha gente. É um prazer enorme estar aqui cantando ao lado dessa rainha do samba, Bete Carvalho. Chegou a hora dessa gente brasileira mostrar seu valor. Eu fui à Penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, que dura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Já comigo. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato. Vai entrar no cuscuz, a cara já ia varar. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioioiaia. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem zumbe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque de matar. Batucada reunir nossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem par. Canta aí, Brasil! Brasil, esquenta vossos panteiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Chevette. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vidrem, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Tá vendo aí? Anda dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na casa branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Há quem sabe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque de matar. Batucada reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem par. Anda, Brasil! Brasil, esquenta nossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquenta nossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Gostou? Adorei. Muito obrigada, linda, meus amores. Boa obrigada, noite. Beth. Beth, é uma honra, viu? Não é uma honra pra Bahia receber Beth Carvalho? Que honra, viu? Obrigada, querida. Deus lhe abençoe, minha irmã. Rapaziada, aquele abraço. Bom, meu amor. Vou cantar agora dois sambas contemporâneos da Bahia. Ambos foram sucessos na voz do meu querido afilhado Zeca Pagodinho. Para cantar o primeiro, eu vou convidar um dos compositores, o baiano Nelson Rufino. Vem cá, meu amor. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Bonito. Verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Com o seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você. Uma ceia com pão, vinho e flor. Uma luz. Uma luz pra guiar sua estrada. Entrega. A entrega perfeita do amor. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri que te amo. Descobri em você minha paz. Desculpe sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração. A minha paixão adormecida. Teu amor, meu amor, incendeia. Ei, Nelson. Nossa cama parece uma teia. Que clareia meu caminho tal qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Ai de mim se esse amor terminar. Oh! Sem você minha felicidade morreria. Morreria de tanto pela verdade. Descobri que te amo demais. Descobri que te amo. Descobri em você minha paz. Yeah. verdade, verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem, que tanto bem fez pro meu coração. A minha paixão adormecida, pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira, bem rasteira na sua emoção. Com o seu coração fiz zoeira. Fui à beira de um rio e você, você, uma ceia com pão, vinho e flor. Uma luz, uma luz pra guiar sua estrada. A entrega perfeita do amor. Verdade, descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade, como negar essa linda emoção que tanto bem, que tanto bem fez pro meu coração. A minha paixão adormecida, descobri que te amo demais. Descobri que te amo. Descobri em você minha paz. Querere. Descobri sem querer a vida. Verdade, como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração. Querere. A minha paixão adormecida, descobri que te amo demais. Ah! Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A Bahia te recebe, te abençoa. Obrigada, Nelson Filho. Obrigado, gente. Um outro samba desses compositores mais contemporâneos, Roque Ferreira, fez um samba maravilhoso chamado Samba para as Moças. Meu candear encandeou. Eu vim pro samba, vim sambar com meu amor. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candear. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Curió bebeu a água, mas ainda tem coco. Meu genginho com cachaça e alegria, um pouco. Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças, se o samba é de moça só, se o samba é de moça. Se souber de moça só, se souber de moça. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Meu amor tá perguntando como coisa que eu soubesse, nem de lá eu vinha. Se lá estivesse o meu amor à roda, valeu me Deus ficar no chameiro. E cada um ligada é um desassossego. O meu amor à roda ficar no chameiro. E cada um ligada é um desassossego. Vou de lá, vou de lá. Logo da casa eu vim lá de cima samba. Eu só vou embora quando meu amor mandar. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Curió bebeu a água, mas ainda tem coco. Não jejum com cachaça e alegria, um pouco. Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é de moça. Se o samba é de moça só, se o samba é de moça. Se o samba é de moça só, se o samba é de moça. Encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Alô, Dom! Encadeia. Encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Encadeia, encadeia, encadeia, encadeia, meu candeia. Agora eu vou cantar um samba de um compositor baiano, baianinho, e que foi sucesso na voz da saudosa Clara Nunes. E eu tenho a honra de ser acompanhada mais uma vez por esse grupo maravilhoso que é o Olodum, tocando samba. Vamos lá! Gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ei, baiana, ei, baiana, ei, baiana, baianinha, ei, baiana, ei. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana, ê, baiana, ê, baiana. Gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ei, baiana, ei, baiana, ei, baiana, baianinha, ei, baiana. Ao compasso dos seus tambores, a alma baiana se eleva na sintonia com a nossa grande mãe, minha menina do Campo.